Aí, periferia resiste até o fim. Então vai dizer, ó, DJ Cia, Sandrão, Negro Woody, mano, sabotagem. Pode acreditar, aliado, o Elhão, mano, Chorão. Compromisso, tudo isso. Então, aí, velho Badu, atitude e humildade, certo? Todos nós, amigos, cada vez mais uma vez, sendo amigo que uma vez mais. Não quero outra coisa. Amigos, amigos e nada mais. Sempre um amigo a mais é uma saudade a menos. Quanto mais amigos, melhor a vida. É a prosperidade que a gente espera. O sangue bom demorou desenvolver. Raízes tem demais, tem pra dar e vender. Bom rap me diverte, faz eu viajar no mundo. Deus há de fazer aqui no Brooklyn um escudo. Com o tempo, eu vi onde estou. Quem vacilou, o esqueleto arrastou. Os homens de preto acionam o dedo, click bell. Brooklyn, canão onde eu nasci tá cruel. Pra frente aqui vou eu, e quem não se envolveu. Meu eu é partidário, vacilou quem prometeu. Ambiente na quebrada é quente, meu. Entardeceu, vacilou na festa, é problema teu. O crime não é crime, eu faço bang, parte bang. Também uh-huh. É de lei, sim, respeito aqui. Também sei que temos que se preservar. Manter a fé em Deus, não pare. Pode crer, Charlie Brown, campeão, essa é a família. Sabotagem, Brooklyn Sul, faz a rima. Salve a favela, tô aqui em sabotagem. Tem certos lugar, ligeiro criminalidade. Tem que dar atividade, patrimônio. Ratatá é bicho solto. Ficar ligeiro já faz parte do jogo. Todo cuidado é pouco, ratatá é bicho solto. Família RZO, Charlie Brown. Sandrão aqui convoca os loucos, entende os outros, conhece o jogo. Confiscou aqui, só ganha quem supera a morte. Corre quem se envolve, quem é forte. Atitude traz a sorte, só dá mole aqui os lock. Quem se envolve no corre, das exigências que ocorrem. Na periferia, os piores dias da América Latina. Tem que conviver numa de disparatina. Rap protetores da periferia, liga. Fica de esquina, quem vê os discrimina. Vida bandida, quantos manos, quantas minas. Tá naquele lá de cima. Aí ladrão, essa é a única alternativa. Só os que servem, hip hop apoia a greve. Boa peste, na nossa inteligência não troca gato por lebre. Microfone cheque, clique, clac, clac, mate. Ratatá é bicho solto, fica ligeiro já faz parte do jogo. Todo cuidado é pouco, ratatá é bicho solto. Os cara, rima rica, rima rara. Os pode ficar de cara e a batida que não para. Toda família, mesma família. Os mano aqui são tudo na minha laia. Meu escritório é na praia, você se lembra? Eles querem te levar. Maloqueiro e carro vivo vão parar pra averiguar. Chego devagar. Chego bem humilde, sei como chegar. Tem pra mandar trazer, tem pra mandar buscar. Vai, tem pra mostrar o poder, tem pra te alucinar. Eu não fico dividido, sei porque eu tomo partido. Sistema falido, já aconteceu comigo. Zuzuzu, cocaína mata mata vários. Escravizo mais fraco, eu já fui otário, sim. Hoje estou bem, já larguei, me curei. Foi bem melhor pra mim, mas conheci vários manos que foram até o fim. Uma tentação a cada esquina. O consumo do álcool te deixa cada vez mais louco, sim. Ratatá é bicho solto, bom. Ratatá é bicho solto. Ratatá é bicho solto. Fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo cuidado é bom, ratatá é bicho solto. Quem Ah, mas pode crer, Chorão, em Pirituba é quase igual. Punk, funk, pagodeiro, com RZO e Charlie Brown. Um som bem legal, Racionais, melhor ainda se falar da paz. Deus ilumine o grafite na favela da mandioca. Tem apetite, vejo o pico. Nosso menino só na humilde, que tem? Pula estação, vai de trem, vem com nós. Firme como nossa voz. Sandrão canta, também cola na banca. Quem não é se espanta, discrimina a pampa. Santa ignorância, tem que ser igual o HC. E a banca não manca, aumenta a confiança, esperança é o que não morre. Não desanda e faz o corre. No skate, faz até enfeite. O alemão, todo dia lá no parque. Mó viagem, dou valor à arte. Elhão, toda mão lá no parque. No parque, tem ganso em toda parte. Mano, sabotagem, falou que ia colar aí mais tarde. É, pode crer, você sabe, é aquilo. Nosso rap é compromisso e eu prefiro sem vacilo na responsa. Humilde eu me sinto, pois assim ninguém me afronta. Ela falou e é verdade. É negro, eu sei de tudo, cu de burro, fode tudo num segundo. Mas eu juro vou rimar e vou mostrar que tá no ar. Música pra respeitar, champignon tá envolvido e todo mundo da baixada só a rapa. Fumaça então que faça, vamos liberar quem é entende, é consciente, tem moral sempre à frente. Firmeza total, não se julgo melhor, pois Deus é maioral. Quem tá legal, fumo bamba, curte samba, RZO e Charlie Brown. Ratatá é bicho solto, fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo cuidado é bom, ratatá é bicho solto. Ratatá é bicho solto, fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo cuidado é bom, ratatá é bicho solto.